Quantos vieram ver a glória do Senhor Jesus? Amém. Você que veio aqui nesse lugar, vê o testemunho do missionário Erasmo aqui, ele irá abrir a sua mente, ele irá falar o teu coração, as coisas de Deus são as coisas mais sérias nas nossas vidas. Então aplaude ao Senhor Jesus, vamos receber o missionário Erasmo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento nessa noite a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, sem tomar muito tempo, abre as vossas Bíblias no livro de profeta João. Glória a Deus. Aleluia. No livro de profeta João, capítulo 14, versículo 6. Aleluia. Bendito e eterno seja o teu santo nome, Jesus. Glória a Deus. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, a igreja só diga amém. Amém. E diz a palavra, e disse-lhe Jesus... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por... Amém, irmãos? Pode fechar vossas Bíblias e tomar vossos assentos. Meus amados irmãos e irmãs, nessa noite, eu quero dizer para você uma palavra muito importante do alto céu. É Deus nessa noite está convidando a você, é totalmente adorar a Ele, é totalmente você entregar a sua vida na mão dEle, é totalmente você confiar nEle, que Ele vai dar a sua vitória. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei, irmão, a dificuldade que você está passando, eu também não sei o vento que está passando dentro da sua casa, mas saiba você que nessa noite, o Senhor dos Exércitos, chamado Jesus Cristo, Ele vai descer do alto céu, é com a espada e pão na mão, e vai jogar todo mundo por terra, e você vai sair daqui desse lugar, revestido da glória de Deus, e se você quer levante a mão, da glória a Deus! Rebandas tubinaias tubinal, remando bicandas tubinaias, rebandas tibinácia. Irmão, eu acredito no mistério de Deus. Aleluia. Os mistérios de Deus totalmente é profundo. A Bíblia nos relata, irmão, que para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Irmãos, a minha vida começou quando eu tinha 9 anos de idade. Aos meus 9 anos de idade, pastor, ali eu pegava minha caixa de picolé, eu ia para a praia vender picolé, chegava em casa às 7, 8 horas da noite, cansado. Eu pegava meu pagamento todo, dava na mão dos meus pais, sabe o troco que eu ganhava em troca? Eu ganhava chute, pontapé, chicotada, paulada, eu era chamado de bandido, assassino, assaltante e viciado nas drogas. Nada daquilo eu fazia, nada daquelas coisas eu era, irmão. Irmão, olha só, quero dizer para você nessa noite também, é que a nossa boca, ela tem poder para abençoar, mas se não vigiar, tem poder para amaldiçoar também. Aleluia. E pastor, como não dava para vender picolé, pastor, eu ia para os ônibus vender doce e bala. E como não dava para vender doce e bala, eu ia para a rua catalata, por causa de quê? Ah, para fazer compra para dentro de casa. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, eu não tive infância para estudar, eu não tive infância para brincar na rua com os colegas, não. E o dia foi se passando, chegou a certa feita, quando eu estava fazendo 11 anos de idade, eu entrei na igreja pela última vez, e no final do culto, Deus usou o pastor para mim, e o pastor veio até mim e falou assim, olha meu filho, Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu falei, pastor, não aguento mais, eu não estou pecando, não estou fazendo nada de errado, olha o que estão fazendo comigo, pastor. E o pastor falou, meu filho, você já viu aquela árvore que não dá bom fruto? É o crente que não está na posição de Deus, é o crente que não ora, que não jejua. Mas meu filho, a árvore que dá bom fruto, ela é apedrejada, caluniada e perseguida, assim é o crente pentecoste que está na posição de Deus, ele vai ser perseguido, vai ser caluniado, mas as bênçãos descem do alto. Aleluia. Saiba você, se você está sendo perseguido, Não tema, porque Deus é contigo. Tu é querida de Deus. Você é querido de Deus. Pastor, quando eu cheguei na minha casa à noite, meu pai me deu uma surra muito grande. Eu falei: pai, eu não sei mais como vai ser a minha vida, se vai ser para melhor, se vai ser para pior. E ele falou: tu está ameaçando? Eu falei: pai, não estou ameaçando o senhor não. E fui embora. Ali quando amanheceu o dia, eu fui para a rua, fiquei sentado na esquina. E de repente, irmãos, apareceu um rapaz. E ele, aquele rapaz, falou assim: Erasmo, o que está acontecendo contigo? Você está com o corpo todo marcado. Eu falei: irmão, está tudo tranquilo, não tem nada não. Ele falou: olha só, Erasmo, eu tenho algo aqui comigo que vai acalmar tuas dores. E eu falei para ele: o que você tem para mim então? Ele botou a mão no bolso, puxou um cigarro de maconha, um baseado, pastor. Eu levantei assustado, falei: não, irmão, eu não fumo, não sei, eu não uso essas coisas. E ele falou: não tem problema, ninguém está vendo, ninguém vai saber de nada. Eu lembrei daquelas palavras que a minha família me julgava, que as pessoas me julgavam. E eu falei: irmão, tá bom, você tem razão mesmo. E peguei aquele baseado, fumei a primeira, a segunda, a terceira vez. Pastor, de um dia para o outro, eu fiquei viciado na maconha, e da maconha para cocaína. Irmão, quer dizer para você, quando eu fiz 12 anos de idade, não tinha mais força, irmão, para trabalhar honestamente. Aos 13 anos de idade, ali eu já era bandido. Aos 14 anos de idade, eu era católico e macumbeiro também. E ali, irmão, mas Deus, pela misericórdia, usamos irmãos para me evangelizar, para pregar para mim. Sabe o que eu falava? Não, eu só volto para a igreja agora, é quando Deus me tocar, quando chegar a minha hora, quando estiver preparado. Eu quero dizer para você nessa noite, se você estiver pensando que vai voltar para a igreja quando Jesus já Reminas, tubinando, minique, anabanéria, las tubinácia. Aleluia. E o dia foi se passando, se passando. Aos meus 15 anos de idade, pastor, aí eu recebi o cargo da boca de fumo, passei a ser gerente. Ali quando eu passei a ser gerente, já tinha 200 de segurança do meu lado. Eu achava que eu era tudo. Eu achava que estava com tudo. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que o pecado, ele pode ser bom. Pode até mesmo ser bom você tomar uma cerveja. O pecado pode ser bom, fumar um baseado, será cocaína. Mas quer dizer para você que o pecado, ele amarga mais do que o véu. E o salário do pecado é a condenação à morte eterna. Aleluia. Mas eu não queria saber de nada. Não tinha mais força para entrar na igreja. Não tinha mais força para caminhar. Eu achava que aquele mundo era um mundo bom, mas eu estava sendo totalmente enganado. Era um mundo de ilusão. Ali passou quando eu fiz 17 anos de idade. Nos meus 17 anos de idade, recebi o cargo geral. Passei a comandar. Ali conhecido como vulgo traficante Sussa, aonde eu saí no Linha Direta, no Fantástico e na Rede Globo. Mas, irmão, Deus já tinha uma obra na minha vida. Deus já tinha prometido à minha mãe que Ele iria me libertar, iria fazer uma grande obra na minha vida. Eu quero dizer para você nessa noite também, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual o problema que você está se passando, eu não sei qual o problema que a sua filha, teu filho está passando, mas se Deus prometeu que vai libertar, saiba você, querendo ou não querendo, adversário, Deus vai trazer os teus. Oh, ela séria, aleluia. E ali foi se passando os dias. Ali eu recebi o cargo, passei a ser dono, passei a comandar. Ali eu já estava com 300, 400 segurança do meu lado. Eu confiava nas minhas melhores armas, confiava nos meus melhores segurança, mas eu estava sendo enganado. Enganado por quê, irmão? Eu estava sendo enganado pelo adversário. Era uma vida de ilusão, uma vida que não me dava nada de felicidade. Aleluia. E essa cidade de Rio de Janeiro ficou pequena para mim, eu tive que viajar para outros lugares afora. A minha mãe me convidou a passar um certo tempo com ela, onde ela estava morando perto de São Paulo. Aí eu aceitei o convite dela e fiquei morando com ela, pastor. Chegou certo dia de manhã cedo, eu botei uma pistola na cintura e fui embora para a rua. Aí minha mãe falou: meu filho, espera aí. Olha, meu filho, eu tenho olhado pela rua aí, eu vejo muitos homens jogados no chão morto. Assim não vai ser diferente contigo também se você não largar essa vida. Eu falei: mãe, presta atenção. Antes, quando eu estava na igreja, eu não tinha nada. Mas, mãe, agora eu tenho carro, tenho apartamento, estou mandando, eu sou dono. Ah, minha mãe falou: meu filho, tudo bem. Mas antigamente você não tinha nada, mas você tinha felicidade, você tinha liberdade, você tinha a sua vida. Eu quero ver agora se você pode pegar a tua filha e ir lá na praça com ela, tomar um sorvete ou um cachorro quente, sem o teu segurança aí. Pastor, quando a minha mãe acabou de falar aquelas palavras, eu abaixei a cabeça e as lágrimas desceu. Por causa de que, igreja? Eu estava chorando, porque eu pude ver que eu não tinha mais a minha liberdade, eu não era mais feliz, eu estava como um sepulcro caiado. Por fora era bonito, mas por dentro estava um vazio, uma solidão, estava perdido. Glória a Deus. Só existe um que pode preencher o teu calafrio, só existe um que pode preencher o teu coração, que pode restaurar, restituir os teus sonhos. Se chama Jesus Cristo. E ali eu falei: mãe, para mim não tem mais jeito, para mim não tem como mais. E saía pela rua revoltado, bolado. Assim eu quero dizer para você nessa noite: se você entrou aqui por essa porta, é com algum problema na justiça, algum problema no lar, alguma enfermidade, é saiba você que nessa noite é Jesus Cristo. Ele vai descer do céu, ele vai enviar anjos na sua casa, ele vai jogar todo o mal por terra. E você vai sair daqui desse lugar revestido da glória de Deus. E se você quer, igreja, levante a mão da glória a Deus. Ebina, subina, tubina, la serve a faixa. Obina, yanabandubina. Emendecaia, bandu, biste, mendecácia. Levando o bifá, semendequerba. Irmão, como é bonito, como é lindo demais você puder contemplar a glória de Deus, você puder sentir o anjo do Senhor é passando na tua frente. Levando a semendefácia, eu quero dizer para você que nessa noite o sobrenatural é Deus vai fazer acontecer na sua vida. O sobrenatural hoje, nessa noite, Deus vai te dar. Deus vai derramar tua glória. Ibina, manda abina. Ebinaia, astubineira, bandaia, cominérica. Ona, na sérica. Aleluia. E ali, irmãos, o dia foi se passando, pastor. Pastor, eu achava bonitinho, pastor. É curtir um baile funk. Ó, pastor, eu achava bonito portar uma pistola na cintura. Olha, pastor, eu achava bom dar um rolê com um carro importado. Mas eu quero dizer para você, irmão, que essas coisas materiais, nada é bom, nada te dá prazer, nada te dá vida nem a felicidade. Só existe um nessa terra que pode dar o que você precisa. Ele se chama Jesus Cristo. Aleluia. E ali, irmão, chegou certa feita, eu no meu apartamento deitado, de manhã quase amanhecendo o dia, e começou a sair tiro daqui, sair tiro de lá. Aí minha mãe falou: meu filho, levanta, vai lá fora ver o que está acontecendo. Aí eu pulei a janela, fui lá na porta, pastor. Eu olhei no chão, estava lá o meu padrasto, estirado no chão morto. A minha mãe chegou até mim e falou: meu filho, está vendo o que aconteceu com ele? Se você não sair dessa vida, vai ser contigo assim também. Larga dessa vida enquanto é tempo, porque Deus tem uma obra na tua vida. Entrega na mão de Deus. Eu falei: mãe, não vou entregar nada. Agora eu vou até o fim. Olha o que eu falei, que não ia entregar nada. perto de São Paulo. E aqui no Rio de Janeiro, lá em Itaguaí, o irmãozinho que é nascido e criado comigo, de joelho orando a Deus nessa mesma hora, pastor. É por isso que eu sempre digo, sempre vou falar, o Deus que está aqui nessa noite, não se preocupe, que Ele está cuidando dos teus dentro da tua casa, Ele está em outros lugares, o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele está aqui, Ele está aos quatro cantos, parado somente nesse lugar só. Aleluia, glória a Deus. E aquele irmão estava orando, eu pé de São Paulo, falei que não ia entregar nada na mão de Deus. Na mesma hora, aqui no Rio de Janeiro, lá em Itaguaí, o irmãozinho que é nascido e criado comigo, que mora do lado da minha casa, se estava orando também, e Jesus falou assim: meu servo, levanta e vai até o meu filho. Diga para ele que grande é a minha obra sobre a vida dele. Mas diga para ele que meu tempo basta. Já não tem mais como inocente, mas sim como conhecedor e ouvinte da minha palavra. Aleluia. Por isso que é bom, pastor, nós ter um contato com Deus. É preciso estar ligado para ouvir e saber que é Deus mesmo falando, amém? E ele falou: Senhor, como posso ir até ele se eu não sei como encontrar? E Jesus falou: por acaso o Senhor é o Deus de duas palavras? Vai, porque na tua frente estou. Ele levantou, se arrumou, o telefone tocou. O telefone dele tocou, ele atendeu, uma pessoa falou: fulano, vem até certa cidade que assassinaram o teu tio. Ele não sabia como encontrar, mas sabia como encontrar o tio dele, irmão. Olha, irmão, quer dizer para você, para Deus salvar um dos teus, para Deus fazer algo na tua vida, Ele permite que alguma coisa venha acontecer. Como é que pode, missionário? Não sei, Deus sabe, Deus faz, porque Ele é Deus. Ele pode. E ele foi embora, chegando naquela cidade perto de São Paulo, pastor. Uma das primeiras pessoas que ele encontrou foi a mim mesmo. Ele falou: Erasmo, olha, Deus, tem uma grande obra na sua vida. Eu falei: pronto, lá vem mais um Bíblia. Mas que pode? Eu falei assim: olha, irmão, antes de você entregar um recado de Deus para mim, vou te mostrar algo primeiro. Levei ele lá no meu apartamento, mostrei o tio dele estirado no chão morto. Aí o adversário falando comigo, assim mesmo: agora eu quero ver. Agora eu quero ver ele entregar esse recadinho aí. E eu pensando, né, agora eu quero ver, ele vai ficar com pena, vai chorar, ele não vai falar nada mais para mim. Ele chegou frente a frente com o tio dele, olhando para o tio dele, olhou para mim e falou assim: Erasmo, vem cá. Eu cheguei perto dele. Ele falou assim: olha, você está pensando que eu vim aqui para dar um recado, para pregar para o morto? Você está pensando que eu vim aqui para trazer um recado para o defunto? Tu está enganado. Aí eu comecei a pensar. Ele falou assim: olha para meu tio. Olha as marcas no corpo dele. Eu amava o meu tio, mas eu pregava para ele direto. Sabe o que ele falava? Que só ia voltar para a igreja quando Jesus tocasse nele. Que ele só ia vir para Jesus Cristo quando ele estivesse preparado. Olha, Erasmo, como é que chegou a hora dele. Olha como é que ele foi tocado, estirado no chão cheio de bala. É assim que você quer ser tocado, é assim que você quer que chegue a tua hora. Aleluia. Deus, quando fala, Ele fala mesmo. Não adianta correr. Aí eu fiquei quieto. Eu falei assim: irmão, vamos conversar em outro lugar então. Vamos para a garagem. Aí eu sentei no canto do muro, ele sentou e falou assim: Erasmo, eu estava em casa orando, e Deus me mandou aqui falar para você vir hoje para a igreja. Eu falei: não, irmão, não vou não. Eu vou amanhã, vou depois, não vou não. Ele falou assim: olha, Jesus, não basta agora. Não tem você mais como inocente. Você está preferindo Deus a Baal do que Jesus Cristo. De muitas das vezes você está no morro, nas favelas, e muito tiro, ela pode te acertar, mas nenhuma bala te acertou, e você tem pensado que você é algo, que você é o máximo, que você é o tal, você não é nada, você não é ninguém na vida, você não desceu a sepultura, porque Deus está dando escape e livramento, porque Ele tem uma obra na tua vida ainda. Aleluia. E ele falou assim: olha, vamos agora para Jesus. Vem. Falei: irmão, não vou não. Ele levantou do chão, me levantou. Ele falou assim: Erasmo, olha, Jesus escreve no céu agora. Você tem 6 dias de vida aqui na terra. No 6º dia, Jesus vai permitir. E você vai ser tocado. Eu falei: irmão, que negócio é esse? Ele falou assim: você tem 6 dias de vida na terra. Nada mais, nada menos, e foi embora. Pastor, ele passou o 1º, 2º, 3º dia, e eu nada, não queria crer, não queria acreditar. Chegou no 4º dia, cheguei no meu apartamento, 9 horas da noite, aonde tinha um homem macumbeiro, pai de porco. É esse missionário, pai de porco. Muitos falam pai de santo, mãe de santa. Não, irmão. Santo que é santo, eu conheço um só, pastor. É santo que é santo, ele passou pelo deserto. Santo que é santo, ele abriu o mar vermelho. É santo que é santo, ele venceu a morte. É santo que é santo, ele está acima de tudo e de todo. O santo dos santos, ele está sentado no trono, vestido como majestade, e uma coroa de glória sobre a sua cabeça. Rebenecala pandastérica. Rebandastu minaye kebinasha. Esse sim é digno de ser santo. Aleluia, glória a Deus. Aí aqui na terra, irmão, muitos falavam, era cara de pai de sangue, não, pai de porco, mãe de porca, bebedor de sangue de galinha, comedor de carne podre. Quem se missiona? Tem medo de nada. A Bíblia diz, irmão, que as trevas não combinam com a luz. Onde tem luz, a treva tem que bater e retirar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E ele, aquele macumba, falou assim: olha, Sussa, a qualquer momento você pode morrer. Eu falei: o que tem que fazer? Vamos embora para o centro de Macumba. Me levaram para o centro de Macumba grande, lá em Cruzeiro, divisa com São Paulo. Chegando lá, passou, me trancaram no barracão. Quando deu 2 horas da manhã, manifestou um demônio no corpo de um homem. E aquele homem pegou um punhal de prata na mão e uma taça na outra mão. Aquele homem manifestado ficou frente a frente comigo e virou as costas, foi para o lado de fora. Eu fui atrás dele. Chegando lá de fora, irmãos, ele botou o punhal de prata no meu peito e falou assim: olha, eu tenho muitas coisas para te dar. Sabe o que eu falei para aquele demônio? Eu falei: não quero nada teu. Ele falou: como tu não quer? Se você está traficando, cheirando, desviado, está me usando para fazer a minha vontade. Eu fiquei calado. Mas ele falou: olha só, vou te dar muitos carros importados. Muito dinheiro. Vou fazer você muito rico. Vou te dar muitas mulheres e tudo que você quiser. Eu falei: será que você vai me dar isso tudo que você vai querer em troca? Ele falou: é pouca coisa. Eu quero apenas a tua alma. Você me dá a tua vida e eu te dou de tudo. Ali eu peguei, pastor, o punhal de prata da mão dele e levei até meu pulso para cortar. E quando eu ia cortar meu pulso, irmãos, dentro da tábua do meu coração, ali veio aquela voz pura, sabe, irmão? Uma voz linda e falou comigo a si mesmo: Erasmo, sou eu, Deus falou convosco. Tenho chamado você de tudo quanto é maneira, mas vós não tem dado crédito à minha palavra. Vou permitir que te toque, para tu saber que sou Deus. E muitos verão a minha obra sobre a tua vida e glorificarás o meu nome. Jesus, eu te amo, Deus. Ali, irmãos, olhei para o lado, olhei para o outro, pastor, não vi mais nada. Mas aquela voz entrou dentro do meu coração, falando no profundo. Eu peguei o punhal de prata, cheguei no chão, no pé daquele demoniado. E falei assim mesmo: olha, eu não vou fazer mais nada para você. E ali aquele homem manifestou, falou assim: olha, se você não fazer o que eu estou te mandando, eu vou te dar um prazo de 3 luas. Na 3ª lua eu vou te buscar. Eu fui embora para casa, pastor. Chegou no quinto dia, aonde mais Jesus falou comigo. E eu não. Eu não tinha força para largar a criminalidade, por causa de que eu não me esforçava. O adversário botava vários obstáculos, vários medos. Mas, irmão, se você verdadeiramente nessa noite, você quer ser vencedor, você quer morar com Jesus Cristo, você quer ter a tua salvação, você tem que dar um basta hoje nessa vida que está levado. E me nasce de canta la banda cai e me nequevia. É como Deus nessa noite hoje, aqui nesse lugar, está dando um basta. Aleluia. Nós sabemos que existe dois caminhos, amém, irmãos? O primeiro caminho é do inferno. Alguém que quer morar no inferno, me responde sim ou não? Está fraco sim ou não? Alguém aqui quer morar com Jesus, da glória a Deus? Pegou, pastor? Não precisou nem perguntar duas vezes. Morar com Jesus é só vitória. Vamos ver até o final. Irmãos, ali no quinto dia, eu não quis, irmão, não queria largar os prazeres. Conclusão, por causa da rebeldia, da desobediência, o sexto dia que Jesus me deu de prazo chegou. Na data do meu aniversário. Dia 22 de junho de 2001, na sexta-feira, eu estava fazendo 22 anos de idade. Chegou o sexto dia que Jesus me deu. E olha que outro mistério, pastor. A terceira lua que o próprio demônio falou que ia vir me buscar, chegou junto com o sexto dia que Jesus me deu o prazo final. Amém, irmão? Está entendendo o mistério? Glória a Deus. E ali, pastor, cheguei no meu apartamento, 6 horas da manhã, abri a porta, eu vi minha mãe lá na cozinha, lá. Eu falei, mãe, o que está acontecendo com a senhora? Ela ficou assustada comigo, e do meu lado apareceu um demônio, irmão. Falou assim, olha, pega a tua arma e atira logo nela. Eu falei, não, não é minha mãe, não. Eu amo ela, o demônio atira. Eu falei, não atiro. E o demônio atira, eu falei, eu não vou atirar. Ele atira, eu falei, não vou atirar porque eu amo ela. Aí minha mãe falou, meu filho, o sangue de Jesus Cristo, isso tem poder, o sangue do Cordeiro tem poder. Aleluia, glória a Deus. Ali, irmãos, eu caí de joelho no chão, chorando, pedindo perdão a Deus. Falei, Deus, me perdoa, Pai. Falei, mãe, me perdoa também, vai pra fora agora. Minha mãe falou, não vou, mãe, vai pra fora. Ela falou, não vou. Eu peguei a minha arma, botei em cima do meu peito pra disparar o primeiro tiro. Ela veio, correu, tomou da minha mão, jogou no chão. Falou, meu filho, que vida é essa que você tá levando? É que você fala que você é dono, que tem dinheiro, que tem carro, que você tá mandando. Mas por que você quer tirar a sua própria vida? Eu falei, mãe, presta bem atenção, mãe. Eu tô vivendo uma vida totalmente de ilusão. Eu não tenho mais a minha liberdade. Mãe, eu estou cansado de ficar dormindo nos becos em cima das lajes. Mãe, eu não tenho mais paz para almoçar nem para jantar. Eu não sei mais o que é o lar. Eu não sei mais o que é a família. Eu não aguento mais essa vida de sofrimento. Uma vida de perseguição, uma vida de dor, uma vida de massacre, uma vida de ilusão. Aleluia. Aí mesmo falou, meu filho, existe um que pode dar jeito, se chama Jesus. Eu falei, mãe, será que ele quer me aceitar? Aí eu levantei do chão, minha mãe falou, meu filho, Jesus está pronto para te receber. Você e outros ainda mais. Eu falei, mãe, arruma nossa roupa, vamos embora então para a nossa cidade. Ela entrou para dentro do quarto, passou para arrumar nossas roupas, mas só que era tarde demais. Jesus tinha dado um prazo para mim. A Bíblia nos relata que Deus não é homem para que minta, nem filho no homem para que se arrependa. Ele deu a palavra, então ele zela com a palavra dele. A minha mãe apareceu com a roupa toda arrumada, falou, meu filho, vamos embora. Falei, mãe, vai na frente que eu vou depois. Porque eu estava sentindo que algo iria acontecer comigo, pastor. Minha mãe me abraçou, chorou, falou, meu filho, alguma coisa vai acontecer contigo, porque eu sei. Eu falei, mãe, tá tranquilo, não vai acontecer nada não, vai embora. E ela foi embora. Passou quando deu 9 horas da manhã, eu abri a porta. Quando eu cheguei lá de fora, pastor, a porta do meu apartamento fechou sozinha, numa grande pressão. Irmão, quando eu olhei pro céu, irmão, eu não estava vendo cobrindo mais o céu azul. Eu vi uma nuvem cobrindo o céu todinho. E no meio daquela nuvem escura estava uma luz pequenininha acesa olhando para mim. Eu não estava entendendo mais nada. Não tinha usado nenhuma droga, não tinha usado droga nenhuma, não tinha bebido chá, não tinha fazido nada de errado. E de repente, pastor, na minha frente, eu vi um vulto preto cada vez mais chegando frente a frente comigo. E aquele vulto preto parou na minha frente, sabe o que que era? Era um próprio demônio da morte. Ali parou na minha frente, botou aquela pata no meu rosto e falou assim mesmo: olha, eu vim para acabar contigo. E eu falei: meu Deus, tem misericórdia em mim. O que que está acontecendo comigo? Porque eu estou vendo esse negócio. E sabe o que que aquele demônio falou? Ele mesmo lá em cima me permitiu. Ele mesmo me mandou vir aqui te tocar. O próprio demônio mesmo. Não veio me manifestar no corpo de ninguém. Amém, igreja? Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. E aquele demônio só pulando num gargalhado, dando gargalhada. Eu dava 2, 3, 4 passos. Quando eu olhava para trás, passou. Eu via outro demônio alto, com a capa preta, por dentro vermelha. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí você fala: missionário Erasmo, cadê o teu segurança? Cadê os teus melhores amigos? Eu quero dizer para você: quando você cai na mão do homem, todo mundo te tira, você pode escapar. Mas quero dizer para você também, irmão, que olha só: você só tem amigo quando você tem dinheiro no bolso para bancar, mas quando você cai na mão, é do Deus Todo-Poderoso, não tem como você escapar, porque Deus permite que algo venha acontecer contigo, para você tomar uma posição e saber que Deus, Ele é Deus. Aleluia, glória a Jesus. Deus nessa noite está te chamando no amor. Jesus está te chamando, está falando contigo. Você pode estar pensando: o que que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Era para mim estar em outros lugares, mas o que que eu estou fazendo aqui? Porque Deus marcou um encontro contigo, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Ali passou. Não passava nenhuma pessoa sequer. Era como se fosse o arrebatamento, a grande tribulação. Eu estava só sendo atormentado por aqueles dois demônios. Ali quando deu 8 horas da noite em ponto, aquele demônio da morte pegou aqui na minha blusa e me levantou e falou assim: o teu tempo acabou. Só me puxando. Quando chegou na rua, no meio da encruzilhada, aquele demônio me paralisou meu corpo. Fiquei paralisado em pé. Prendeu meus braços, prendeu minhas pernas. E falou comigo assim mesmo: olha o que eu vou fazer contigo. Mas missionário, me explica bem esse negócio. Como é que você viu um demônio e o demônio te pegando? Você vai entender bem, presta atenção. Aquele outro demônio da capa preta foi andando, andando, chegou no canto do muro. Tinha um rapaz jogado no chão de cabeça baixa. Aquele demônio manifestou no corpo daquele homem. Aquele homem levantou de cabeça baixa e veio andando em minha direção. É quando chegou frente a frente comigo, pastor, aquele homem levantou a cabeça frente a frente comigo e deu uma gargalhada terrível e puxou da cintura dele uma pistola Magno 45 e botou na minha fronte. E não sabe quem era aquele homem? Era o meu melhor amigo, braço direito. Amém, irmãos? O meu melhor amigo, braço direito. E eu falei: o que está acontecendo contigo, rapaz? Aí o demônio tomou ele totalmente e falou assim: eu vim para acabar contigo, como eu estou acabando com muitos. Aí ele começou a falar: eu vou levar os bandidos, assassinos, assaltantes, eu vou levar as prostitutas, travesti, eu vou levar os macumbeiros, viciados, traficantes, bandidos, assassinos, assaltantes, as lésbicas, afastados, ímpios, eu vou levar aqueles que adoram a minha imagem de barro, de gesso, de madeira, como eu estou acabando contigo. E ele deu o primeiro tiro na minha fonte, pastor. Aquele primeiro tiro me jogou uns 2 metros longe de distância. Olha para dentro de mim. O que leva a desobediência, ser humano? O que leva a desobedecer a Deus? Deus me chamou no amor, eu não quis. Deus está te chamando hoje no amor. Aquele primeiro tiro perfurou minha fonte, atravessou o cérebro no meio. Ali meu corpo parecia que estava pesando mais ou menos 1.000 quilos. Eu tenho aqui comigo, aqui na minha pasta, os documentos, como mostrando os nomes dos médicos, nomes dos hospitais, exame de sangue, risco cirúrgico, chapa, ultrassonografia elétrica, os documentos tudinho comigo aqui nas minhas mãos. Amém? Glória a Deus. Ali passei com muita força, pastor. Eu consegui ficar um pouco de joelho no chão. Irmão, quando eu passo a mão no meu rosto, eu olho para minha mão lavada de sangue, a minha vista quase escurecendo. E ali, irmãos, ali o demônio tomando, usando aquele corpo daquele rapaz, ele chegou em cima de mim novamente e botou a pistola pela segunda vez na minha cabeça atrás. Ele falou assim: eu estou acabando com muitos, como eu vou acabar com você agora? E deu o segundo tiro. O segundo tiro atravessou minha cabeça, o olho esquerdo caiu na palma da minha mão. Olha para mim aqui, presta bem atenção, está vendo aqui um aparelhinho? Eu tive que botar um aparelho. Amém? Ali com dois tiros na cabeça eu caí para trás. Ali na minha frente, pastor, apareceu um buraco, uma sepultura negra. E de dentro daquele buraco, irmãos, aí você fala: mas missionário, me explica bem, você quer entender? Brinca com Deus. Apenas brinca com Deus para você ver o que Ele faz. Muitos falam: mas Jesus é amor, mas você vê um texto à frente, mas Ele é fogo consumidor. Brinca com Deus. Brinca com Deus para você ver o que Ele faz. Brinca com Deus, Ele está chamando no amor, você fica brincando, Ele pega, porque Ele pode. Ali apareceu a sepultura, veio um demônio dentro daquela sepultura, agarrou na minha perna e me puxou para dentro daquele buraco, irmãos. Ali quando eu caio com tudo para dentro daquele buraco, eu caio com tudo para dentro do inferno, igreja. Ali quando eu botei meus pés na lama negra satânica do inferno, sabe o que é o inferno? O inferno é um calafrio tremendo, ali cheio de trevas, cheio de abismo, um mundo de sofrimento, irmãos. Pastor, quando eu olhei para minha frente, pastor, eu via bilhões e bilhões de demônios. Os demônios vinham, me agarravam pelo braço, pela perna, pela cabeça e começavam a me espancar, irmão. Eu estava sentindo aquela dor, não era mais da carne, não. Se você machucar se você machucar a tua carne, você pode passar o remédio e sarar, mas você sabe sentir a dor na alma, você sabe o que é sentir a dor no coração. É onde não tem cura, não tem como cicatrizar. É uma dor que fica para sempre, um sofrimento eterno. E quando eu olhei para o meu outro lado, irmãos, eu vi bilhões e bilhões de pessoas, adultos, adolescentes, idosos, jovens, gritando por socorro, por misericórdia. Aquelas pessoas, pastor, dava de tudo para morrer, mas não podia morrer mais. Eles davam de tudo para estar aqui hoje, para ter mais oportunidade, mas não pode mais. Agora é tarde demais, sabe por quê? Deus deu a eles uma oportunidade também. Eles deixaram o dia de amanhã. A Bíblia nos relata que o amanhã não nos pertence, amém? E quantos hoje se encontram aqui, tendo a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador e morar na glória? Aleluia! Ali, irmãos, aquelas pessoas saíam de dentro daquela bola de fogo, de enxofre ardente. Sabe o que é aquele fogo queimando a alma, queimando o coração, atormentando aquelas vidas? Os demônios arrancavam braço, perna, cabeça, mas era o sofrimento eterno, é a morte eterna. E aquela lama já passando para cima do meu umbigo. A Bíblia fala sobre bênção e sobre maldição. Quando eu cheguei numa sala, eu vi vários bonecos. Boneca da Sussa, boneca da Barbie, Paul Herrende, Super-Homem, o Homem-Aranha, o Teletubbies, a boneca da Emília. Que muitos falam, isso não tem nada a ver. O não tem nada a ver, o inferno está cheio. Aleluia. Ali, pastor, e aquela lama já passando para cima do meu umbigo, e os demônios me batendo, me espancando, me espancando, me espancando. Irmãos, quando eu olhei lá na frente, eu estava vendo um povo diferente. Mas que povo diferente é esse, missionário? Eu estava vendo obreiros, obreiros, pastores, missionários, missionários, homens e mulheres de Deus que pregavam o evangelho, mas queimando, sofrendo no inferno. Por causa de que, missionário? Por causa de que era aquele desfalso, caluniador, ladrões, fofoqueiros, eram aqueles que falavam do ministério, eram aqueles que malhavam o pastor, eram aqueles que achavam que estavam escondendo de Deus. Aleluia. Crentes que falavam do ministério, da igreja e do pastor. Deus não perdoa o pecado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E quantos hoje brincam de ser crente? Quantos hoje brincam, achando que Deus não está vendo? Mas Deus está contemplando e está dando mais oportunidade. Quando aquela lama, pastor, chegou perto aqui do meu queixo, e ali vi um demônio para pisar em cima de mim, irmãos. Eu tive força para olhar para cima, lá para o alto. Quando eu olhei lá para o alto, eu vi uma luz pequenininha no mesmo lugar, acesa, olhando para mim. Irmão, quando eu olhava para aquela luz, eu lembrei de Jesus Cristo, aleluia. E ali eu tive força para abrir minha boca e falar uma palavra. E eu falei: Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, se o Senhor me salvar, me tirar daqui, eu prometo a Ti que ficarei na Tua presença para sempre. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, tudo que Tu mandaste fazer eu faço, tudo que Tu mandar falar eu falo, mas Pai, me salva, me tira daqui. Irmão, quando eu acabei de falar aquelas palavras, aleluia, aquela pequena luz começou a descer, pastor, aquela luz vem descendo e crescendo, cada vez mais vem crescendo, e de repente vem se transformando numa grande bola de fogo. Aquela bola de fogo pareceu dentro do inferno, os demônios começaram a se afundar para dentro do abismo, aquelas pessoas morta, condenada, gritando por misericórdia, e de repente, irmão, as portas dos infernos se fecharam e o meu corpo ficou em cima da terra. Aleluia. Jesus, eu te amo, eu te adoro, Pai, eu te agradeço. Ali, irmãos, eu jogado no chão e aquela luz imensa na minha frente, e eu falei assim mesmo: o que é isto? E de dentro daquela luz, o pastor veio aquela voz abençoada e linda, e falou assim mesmo comigo: não temas. Fui mendecala bandas tubinaia mendequerpia. Ebinaia stubinanto e a camandagas tubinácia. Ibinaia stubinanta labandacaia manto sebe de fasui. Ebinaias tubinamanaias tubinai. Ebinai de alabanda cábia, naga séria, alabanda sábia. Entro e levanta cala e ala sobinácia, naba sérbia. Aleluia. Ebinandas tubinandi que abinai. Ebinão tubinei, que alabandas tubinei, bineca alabanda cábia. Ali, irmão, louvado seja Deus, aleluia. Ali, de repente, o pastor abriu uma porta, irmão, e de dentro daquela luz apareceu o Espírito Santo, com uma grande veste de fogo. Ebinaia semendeca, bineca alabanda cabinácia. Ebinaia alabandai, enebeneca abinácia. Eu quero dizer para você nessa noite, igreja, é que o Senhor envia anjos para pelejar e para a sua vida. Olha, hoje nessa noite Deus joga por terra a macumbaria. Olha, Deus, nessa noite aqui nesse lugar, e está entrando com providência, e sai lá daquela causa na justiça, e está quebrando os esgrimões nessa noite. É Deus que está fechando a sepultura, e está abrindo as portas. E se você quer igreja da sua vitória, levante a mão da glória a Deus. Ibinandas tubinamanayana. Erebanda kaya mancho bina bandaya subina. Ebinaya subinanda kebinasha. Ebinaya subine erebanda kebinasha. Você que quer ser batizado agora, começa da glória, começa da glória. Você que quer ser renovado, começa da glória. Vai dando glória, igreja. Ebende subinaya banda kebinasha. Elebanda arabanda kebinasha. Batiza, batiza, batiza. Da glória, da glória, da glória, da glória. Batiza, Senhor, batiza, batiza. Ebinaya, sebinasha, cura. É cura, Senhor, cura agora, Senhor. Ebinada, arabanda, ina, ina. Endecala, banda kebinasha, nebede keb. Vai tocando Deus nas pernas. Vai tocando na espinha. Vai tocando os ossos. Ebinada, arabanda, cabina, bandu. Ebinaya la banda cabinacha, ebinaya banda subinaya subina. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória que o Senhor vai operar. Ebinaya la banda cabinacha, Deus, entra vivando o teu povo, meu Pai, vai curando Deus. Ebinaya subinaya banda cabina. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Batiza, batiza, Senhor, batiza. Batiza, batiza, batiza. Renova, renova, renova. Repente, banda subinacha. Repente, cara, a banda cabinacha. Derrama, derrama, derrama, Senhor. A banda cabana, bandubina. Lebanda, semenequerda. Aleluia, aleluia. Lebanda, caia, lebanda, curva, cala, serga. Deus tubina, bandubina, dequecia, alabandaria, quemendeca, alabanda, sébia, Deus, é, Senhor, tu tem poder nessa noite, é para fazer um milagre aqui nesse lugar, Deus, aqui se encontra teu povo, se encontra o ministério, Pai, meu Pai, nessa noite faça o sobrenatural, o milagre acontecer na vida da tua filha, na vida do teu filho. Ebenestubinária, banda caba na gaça, ebinaia na bandara, banda está. Na banda cai, lebanda stubinei, que mendequerbia. Oh, aleluia. Deus cura, levanta e faz andar. Chomere come necaço. Aleluia, aleluia. E ali, irmãos, louvado seja Deus. E anancho me de quebra na gacebe de fascia. Ele banda que binague do bitem que a manda quebra. Ele canas do bineiro que ela banda sebe de fascia. E passei no meio da congregação, homem de branco. Ele cala banda teme de fascia. E o Senhor diz assim, igreja, não tem mais. Deus, eu te amo. Aleluia. Irmãos, aleluia. Ali, irmãos, o Espírito Santo ficou em cima do meu corpo, ergueu as mãos para mim e me levantou. O Espírito Santo segurou minhas mãos. Aleluia. Alabação, menefácia, menequebia, nascia. E do binique, anagaste, menecala, banda, cássia. Ele banda, que manto, biquende, cala, banda, sébia. Ó, irmão, Deus quer curar aqui dentro desse negócio. Olha, Deus quer curar aqui, irmão. Onde está a tua fé? Você tem que crer. Ô, Espírito Santo, vai tocando, Deus. Aleluia. Ali, irmão, o Espírito Santo me levantou e segurou nas minhas mãos e falou comigo assim mesmo. Agora eu vou te mostrar outro lugar onde eu tenho preparado para vós. E começou a subir comigo para o alto. acima do primeiro, segundo, terceiro céu. Alabanda sébia, pastor. Ali na minha frente tinha uma porta, e na frente daquela porta tinha dois anjos. O primeiro anjo com um grande livro na mão, e o segundo anjo com a grande espada na mão. O Espírito Santo me convidou a entrar, irmão. Ali como quando eu estava, quando eu pude contemplar, eu botei meus pés para dentro da glória, eu pude contemplar somente um terço só da glória, onde eu pude ver o exército de anjos adorando o Senhor, dizendo: Santo, é Santo, Santo, Santo, elevando a subnaia, elevando a subnega sábia, é o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. E Deus me mostra aqui, um, dois, três, dizendo assim: eu não acredito nele. Quero dizer para você, Tomé, se você sai daqui desse lugar incrédulo, você vai prestar conta com Deus, rapaz. Vai se converter, meu irmão. Aleluia. E ali, irmão, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, segurando as minhas mãos, começou a palestrar comigo. Palestrar e conversar. Glória a Deus. Ali, irmãos, no último dia, fiquei 20 dias dentro do inferno e 27 dias na terra. A minha família não estava naquela cidade de São Paulo, não era ninguém de lá, eu estava só. Ali eu fiquei de 8 horas da noite até 3 e meia da manhã jogado no chão, coberto com lençol branco, cheio de velho lavado de sangue. 3 e meia, o rebocão veio, me pegou, me levou para o CTI. Pegaram a minha roupa, tiraram, botaram um saco preto e sumiu minha roupa por lá. Ali, irmãos, eu fiquei 32 dias em coma. Nada da minha família aparecer. Ali, abriram a minha cabeça 400 pontos no crânio para fazer autópsia. Amém, irmãos? Nada da minha família aparecer. Só que Jesus queria mais. Jesus veio para confundir. Aleluia. Jesus veio para nos usar. Jesus veio para confundir os sábios, a medicina, porque Ele é Deus, Ele pode. Depois de 32 dias em coma, com 400 pontos na cabeça, nada da minha família apareceu. O médico falou assim: olha, dá mais um dia para isso, não apareceu ninguém, terra come de gente. Ali pegaram o meu corpo e levaram até o ML. O ML, para quem não conhece, é a geladeira. Aonde eu fiquei 15 dias trancado dentro do congelador. Que Deus é esse, irmãos? O Deus do impossível, do sobrenatural. Mas missionário, se você ficou 32 dias em coma, eu posso acreditar. Se você levou 400 pontos na cabeça, eu posso acreditar também. Mas missionário, 15 dias na geladeira, rapaz, isso é impossível. Você está certo, minha irmã. É impossível para mim, impossível para você, impossível para a medicina. Mas diz a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, fala: porque para Deus nada é impossível. Pode aplaudir, aplaude, aplaude, aplaude, aplaude, aplaude. Aplaude, aplaude, aplaude, aplaude. Aplaude, aplaude, é para Deus, é para Deus. Recebe, Jesus, recebe, recebe. Oh, louvado, louvado, louvado seja Deus. Jesus, recebe para ti, Deus. Toda a glória, Senhor, para ti, aleluia. Glória a Deus. Não. Ali, irmãos, a Bíblia nos relata, irmão, você que não está acreditando, aonde eu fiquei, irmão, 47 dias morto, podre, pensando 98 quilos em decomposição. Me explica bem, missionário, vamos viajar um pouco na Bíblia. A Bíblia nos relata no livro de Ezequiel, capítulo 37, diante fala sobre uma passagem do vale dos ossos secos. Nunca li a Bíblia na vida, pastor. Quando eu me desviei do evangelho, era 9, 10, 11 anos de idade. Mas eu abria, não entendia, fechava. Nunca li a Bíblia, irmãos. Mas a Bíblia nos relata agora, aqui nesse lugar. No livro de Ezequiel 37, a gente fala. Para você que não está acreditando, Tomé. Fala sobre a passagem do Vale dos Ossos Secos. O Vale dos Ossos Secos é o quê? É aquela solidão. É o sofrimento. É quando se encontra no vale perdido. Daquele glória a Deus, aquele aleluia, mas dentro do coração está uma tristeza muito grande. Dentro de casa está um vento, está uma peleja, uma falta de emprego, uma eternidade. O vale que está faltando a fé. O vale que não tem mais fé, não está mais acreditando em Deus. Saia desse vale. Aí o Senhor falou, Jesus, você é que é o poderado no meio desses ossos secos. Levantar soldados. Ezequiel falou, Senhor, tu sabe. Ezequiel fez conforme a palavra, profetizou, e houve um raio sobre a terra, e o impossível sobrenatural aconteceu. Amém? Deus quer que você passe sobre o vale profetizando a ressurreição, profetizando a cura, profetizando o milagre, profetizando a libertação, profetizando a vitória, profetizando a vitória, profetizando a vitória! Aleluia! Vai me tomar meu centro agora em nome de Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus. Lá em Betânia fala sobre nosso amigo. Amigo Lázaro, amém? Chegando Jesus em Betânia, minha irmã de Lázaro falou, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão, Lázaro não iria morrer. Levaram Jesus até lá, o sepulcro de Lázaro. Jesus falou, tirai-vos a pedra. E ela falou, Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. Jesus não perguntou se ele estava cheirando ou fedendo, mandou apenas tirar a pedra. Se você não tirar a pedra, Jesus também não vai fazer nada por você. Primeiro você tem que tirar a pedra das dúvidas. A pedra do coração. A pedra que está no teu caminho pedindo você vir para Deus. Amém, irmãos? Depois que a pedra foi retirada, Jesus fez a parte dele, deu a vida a Lázaro. Amém? Ali passou, depois de 47 dias morto podre, ali encontraram a minha roupa jogada, dentro de um saco jogado num canto lá. Ali pegaram a minha carteira, pegaram o número, telefone, ligou, minha mãe atendeu. No outro dia, minha mãe foi lá no CTI. Chegando lá, minha mãe falou assim, doutor, não tem jeito mais pro meu filho. Doutor, você, isso aqui já era. Só o caixão e pode enterrar. Minha mãe falou, doutor, eu acredito no Deus vivo. Que tem poder para dar vida e ressuscitar o meu filho novamente. Aleluia. O doutor deu uma gargalhada da minha mãe, falou, a senhora está ficando louca. É dessas loucas, desses loucos que Jesus gosta de usar. Amém? Glória a Deus. Ali meu pastor, doutor, não tem nem dinheiro para ir embora para casa, quanto mais para comprar o caixão. Lá no hospital, o pastor levantou outro rapaz, falou assim, eu compro o caixão, dou para ele de presente. Foi lá na funerária, comprou um caixão de R$980. E ali botaram, lá chegou aquele caixão na capela, me botaram dentro do caixão, e enfeitaram com as rosas. Defunto bonitinho. Eu estava com uma blusa branca, me lembro até hoje, e uma calça preta e uma meia fina branca. Amém? Lá dentro da capela do CTI, os amigos, entre aspas, os médicos, enfermeiros, tudo lá velando um cadáver. Ali quando eu iria tampar a tampa do caixão, minha mãe falou assim, abre. Mais uma vez falou assim, ela está ficando louca. Abre! Ali minha mãe segurando as minhas mãos, pastor. Ela não tinha mais força para falar. A minha mãe apenas lá da tábua do fundo do coração dela, aí veio uma lágrima, um choro. Tu sabe, irmão, quanto custa um preço de uma lágrima sincera? Tu sabe quanto custa uma lágrima sincera de dentro do coração pode mover o coração de Deus? A minha mãe chorou. E ele falou assim, pai, eu creio. E lá em cima na glória, pastor, O Espírito Santo me levantou em uma voz e falou assim: meu servo, é chegada a hora, alabada, acaba da graça de voz e levar essa minha palavra ao meu povo. Deus, é minanas, tubina, mantubina. Indei que o decaias tubinei binana binácia. Deus, ali o Senhor, meu servo, é chegada a hora de vós ir levar essa minha palavra, meu povo. Diga ao meu povo que a minha volta está mais breve do que muitos pensam. Aleluia. E eu falei: Senhor, não, não, não, não, eu não quero voltar para aquele lugar, não, para o Cariquê. Aqui na terra é um lugar de pecado, é um lugar de dor, de sofrimento. Você morando na glória celestial é paz, é vida eterna com abundância. Quantos quer morar com Jesus da glória, Deus? Irmãos, Jesus está aqui de braço aberto. Ele está aqui de braço aberto esperando você. E ali o Senhor falou assim: meu servo, levar essa palavra do meu povo, diga para eles que a minha voz está breve. E ai daqueles que ouvirem a minha palavra e me negar, essa condenarei à morte eterna e lançarei no abismo. Mas aquele que decrete a minha palavra e me aceitar como Salvador, dá-lhe a coroa da vida e mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, aleluia. E Jesus falou comigo assim mesmo: aonde tu passares, passarei. Aonde tu falar, aonde tu tocar, ali tocarei. Aleluia. E o Senhor me unciu. Eu vim descendo, descendo. Lá dentro da capela veio aquelas mãos do Senhor Jesus que no meio da minha cabeça. Me unziu do alto da cabeça, a planta dos pés. E de dentro do caixão passou, a capela estava cheia. O sobrenatural estava para acontecer. Aonde o homem, a medicina, já tinha falado para minha mãe que já tinha acabado. E quantos hoje por aí fora, fala que para você não tem mais jeito, fala que para fulano ficando não tem mais jeito. Saiba você, irmão, que a resposta final ela vem do alto. Jesus lá dentro do caixão me tocou, irmão, do nada. Deus me deu a vida, eu fiquei sentado dentro do caixão. Deus me trouxe da morte para a vida. Aleluia. Pode aplaudir, irmão, é para Jesus. Mais forte, é para Jesus. Recebe, Senhor, é para ti, Jesus, recebe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão, nosso Deus, ele é fiel, ele é justo. Ele é todo poderoso. Quando Jesus me levantou dentro do caixão, fiquei sentado numa capela pequenininha, numa porta pequenininha, passou mais de 30 juntos. Um por cima do outro. A minha mãe, tchum, infartou, caiu no sono na hora. Acordou depois de 12 horas. Assim, pastor, é a vinda de Jesus. Vai pegar muitos dormindo. Vai pegar muitos de surpresa. Vai pegar muitos brincando, amém, irmãos? Mas eu creio que nessa noite Jesus vai salvar um povo. Aí depois de um tempinho, me tiraram do caixão, botaram em cima da mesa. Falei: o que aconteceu comigo? O médico falou assim: ah, você levou dois tiros na cabeça. Teve lesão cerebral, lesão virtual. Você está cego e aleijado, nunca mais vai andar. Eu estava paralítico. Paralítico. Só me enchi um pedacinho da boca. Jesus só me fez levantar do caixão para ver que Deus, ele é Deus. Nem. Mas ele veio para confundir os sábios. Ali quando eu fiz 2 meses, eu falei: mãe, me leva ao banheiro. Minha mãe falou: meu filho, você está com calça, com fralda descartável, pode fazer mesmo. Eu falei: Deus, por causa de que eu estou dessa maneira? Sabe o que Jesus me respondeu? Por causa da tua desobediência. Somente isso. Eu falei: pai, mas o Senhor me chamou para missão. Jesus falou, meu filho, sou eu Deus na sua vida, faço como quero. Levante, anda, mostra, fala que sou Deus na sua vida. Ali o meu corpo começou a queimar, a pegar fogo, eu senti algo dentro de mim me tocando. Eu fiquei sentado, pastor, mais uma vez o mestre não acreditou. Eu fiquei de pé, deu primeiro, segundo, terceiro passo. A minha mãe veio correndo, me abraçou, quase me jogou no chão. Me levou ao banheiro, eu voltei louvando a Deus. Amém, irmãos? O nosso Deus é o Deus do impossível, Ele pode, Ele faz. Aleluia, glória a Deus. Quando eu fiz 3 meses no hospital, só 3 meses, o médico pediu licença à minha mãe, pediu licença a todo mundo, eu descobri o que ele era. Ele era católico, não estou seguindo a religião de ninguém. Ele era católico e ele era macumbeiro, pai de povo. Ele tinha 49 anos de macumba, 19 centos de macumba. Eu só queria só uma brechinha para entrar na palavra com aquele homem. Já desci no azeite, mano. E ele falou assim, Erasmo, olha, você vai ficar 3 anos aqui comigo. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Falei, quietinho, só em pensamento. Ele falou assim, olha, eu nunca vi ninguém da vida morta. Eu falei com ele, tu nem vai ver. Ele ficou calado. Eu também nunca vi ninguém curar um paralítico como você está. Eu falei, nem vai ver. Como é que ninguém vai ver? Aí ele falou assim, é só Deus. Eu falei, agora eu entrei, agora eu entro. Eu falei assim, só Deus mesmo, Jesus Cristo. Cura, salva, liberta. E você, para onde você vai? Se Jesus chegar hoje, tu cai para o inferno ou quer morar com Jesus? Ele, gaguejou. Eu falei, quê? Ele, Jesus, falei, não. Jesus, viu, você não vai ficar nem na fila de espera, vai descer direto para o caldeirão. Preguei 10 minutinhos para ele, foi embora. No outro dia, voltou, pegou na minha mão, apertou, falou assim, a paz do Senhor Jesus, irmão Erasmo. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus, Ele é fiel e Ele pode. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Ali, irmãos, ele falou assim, Erasmo, olha, tudo que você me falou estava incomodado. Eu falei, não, mas foi o Espírito Santo que te incomodou. E ele falou assim, ontem, se eu não me engano, nem eu falei que você ia ficar 3 anos, né? Eu falei, não, mas eu estava enganado, toma aqui, tota, pode ir embora para casa. Mandou embora para casa, pastor, fui embora. Chegando em casa, estava na condicional, me prenderam cego. Passei nos piores presídios do Rio de Janeiro, cego. 4 meses, no presídio subterrâneo. Junto com 150 presos no xadrez 4x4. Mas como o papai foi fiel com Paulo e Silas, foi fiel comigo também. Amém? E hoje, irmãos, hoje estou aqui glorificando a Deus. A minha família não aguentou estar na presença de Deus. Me deixaram, mas eu creio que papai vai pegar. Vai. Bem, hoje estou aqui. Fez 4 anos e 1 mês hoje, pastor. 4 anos e 1 mês hoje que aconteceu isso tudo comigo. Não tem minhas vistas, mas tem Deus na minha vida e é só vitória. Hoje eu sou a pessoa mais alegre e mais feliz. O adversário tem tentado ali roubar meus sonhos, meus processos, mas não vai conseguir porque Deus ele é mais. Amém? Conclusão. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã? Que existe somente 2 caminhos. 2 caminhos para onde? O primeiro para a salvação, o segundo para a condenação. Agora, com a permissão do pastor, eu quero orar por você. Amém, irmãos? Eu quero orar por você. Para o teu nome ser escrito no livro da vida. Para Jesus vir e te levar. Quantos aqui quer ser salvo por Jesus da glória a Deus? Eu quero chamar aqui na frente. Olha para mim, irmão. Eu tenho aqui na minha pasta o documento todinho confirmando. Eu quero chamar aqui na frente o primeiro valente, a primeira valente para Jesus. Fique de pé, vem aqui na frente.